8. Nomes próprios. Jorge Manuel. Apelidos. Gomes Silva. Profissão. Estudante. Morada, Praça Bernardo Santareno, número 5. Segundo, 1900-098 Lisboa. Telefone 21-840-1532. Idade 22 anos. Altura 1,70 m. Peso 102 quilos. Curso: ginástica.